was a little girl, I had a rag doll, only dog I've ever owned. E aí, povo, tudo bem? Curtindo muito aí o hiato de uma semana em inglês? E quem fala é a Camis Barbieri. Enquanto o próximo episódio de Glee não chega, e ele vai ser especial de Halloween, então esperem, nós vamos falar de Duets, o quarto episódio dessa segunda temporada. Olha, vou ser bem honesta com vocês, achei o roteiro fraquíssimo. É a primeira vez que eu reclamo disso, aliás. Eu nunca falo disso, mas eu achei que todos os diálogos foram de um vazio sem igual. E eu acredito que eu nunca, acho que nunca vi algo tão crítico em Glee. O pessoal sempre reclama nas minhas reviews, pelo menos, né? E é engraçado que dessa vez que eu achei que foi fraco, todo mundo me malhou e falou que foi maravilhoso e que eu era louca. Enfim, né? Não sei quem tá louco, mas de qualquer forma eu ainda me diverti com o episódio. A gente teve essa competição aí colocada pelo Will Schuster, né? Que ia render um jantar no Brad Pitt, uma coisa que todo mundo quer, um prêmio maravilhoso e absolutamente necessário, né? E aí até que renderam bons números, né? Até que renderam bons números musicais aí com a galera. Como o da Mercedes e o da Santana, achei muito legal. Mas eu não gostei muito deles tentarem transformar o Kurt num psicopata. Eu sei que tem esse lance da solidão e dele ser avulso, né, praticamente no Glee, não ter um par romântico, mas eu não entendi por que eles voltaram nesse negócio do fim, sabe? Por que voltar naquela história de que já foi passada atrás, honestamente, que não tinha nada a ver voltar nisso. Mas, pelo menos, esse drama todo do Kurt, ele rendeu dois bons números musicais. Eu gostei muito dos números do Kurt, mesmo sendo bem teatrais e tal. Inclusive, que ele termina o episódio com a Rachel, eu achei muito bonito. Agora, falando na Rachel, eu adorei que ela quis não ser egoísta, mas ela só pensou nela mesma, né? E ela é uma personagem bem sólida, isso é uma coisa que a gente não pode negar, porque ela é assim desde o começo, né? Toda a boa ação dela, ela faz pensando mais nela do que nos outros. Curti bastante a Peggy e a Rachel e o Finn tentando fazer armações ilimitadas, né? Como eu costumo falar. E achei muito estranhas as cenas do Finn com o Sam no banheiro. Continuo achando que rola uma vibe aí meio homoerótica. Por parte do Finn, obviamente. Outra coisa falando do Sam é que a gente achava, pelo menos eu achava, né? Porque eu não leio spoilers, então eu fico por fora das notícias mesmo de Glee, que ele tava aí pra ser par romântico do Kurt. E na verdade não é, ele tá aí pra fazer par com a Queen. E eu achei que eles ficaram muito bem juntos. Gostei do número musical dos dois, achei bonitinho. Agora, quem tem química mesmo nessa série é a Brittany e a Porqueta. Gente, ela empurrando a bola de casa com o nariz foi sensacional. Cara, essa menina é foda, ela é muito boa, ela é essencial em Glee. Espero que ela nunca deixe de aparecer, porque definitivamente maravilhoso. Agora, e essa história de que o Arthur perdeu a virgindade com ela? Eu vou falar um negócio, viu? Tirando essa parte do mito, né, do Arthur ter virgem, eu achei muito estranho que a Brittany pegou ele da cadeira de rodas, jogou na cama com uma facilidade muito, muito grande. Ela parecia uma mutante. Senti falta de pouco. E da Sylvester, lógico, né? Porque eu adoro os dois. Mas, pra mim, o ponto alto do episódio todo mesmo, foi o dueto da Tim e do Mike Chang, que são os dois asiáticos, né? Que agora, além de fazer a terapia para casais asiáticos, isso aí tudo tem que ser asiático agora, o dueto dos dois foi sensacional, cara. Eu, honestamente, achei uma música muito bem sacada, que caiu perfeitamente na situação. Porque o Mike não canta, né? O Mike nunca abre a boca em Billy, vamos ser sinceros. E acharam uma música que a letra bate igualzinho com o personagem dele. Então, eu não tem como não gostar daquilo, e ainda ele dançando junto. Foi uma das cenas mais engraçadas do episódio. Acho que o ponto alto do episódio pra mim foi realmente esse dueto da Tina e do Mike. Eu gostei muito, porque eu sempre fico pedindo mais que os personagens secundários, como a Tina, apareçam cantando. E dessa vez, pelo menos, a minha vontade foi satisfeita. Apesar do roteiro ter sido uma merda, se você achou bom, sei lá, problema seu. Músicas do episódio. Don't Go Breaking My Heart, um clássico de Elton John em Kiki King. E, gente, CJ Dan, né? Vamos lembrar aí, há muito tempo, né? Duetos de CJ Dan, uma coisa maravilhosa. A música do Elton John foi cantada pelo Queen e pela Rage. River Deep, Mountain High, do Deep Purple, cantada pela Mercedes e pela Santana. Legit Hot, do Julie Andrews, cantada pelo Kurt. Sing, que é muito legal, cantada pela Tina e pelo Mike. Lucky, de Jason Mars e Colby Kylat, por Sunny Queen. E Happy Days, Are Here Again, e Get Happy, de Barbra Streisand e Judy Garland, cantada pelo Kurt e pela Rachel. Bom, galera, por hoje é só, mas eu espero vocês aqui no serial de semana que vem, em clima de Halloween. Então é isso, até lá, tchau, tchau. And when Christmas comes and all my friends go caroling, it is so disheartening, it is so disquieting, it is so discouraging. Darling, please stop answering. See, I really couldn't, I could never really, what I couldn't do is do re mi fa sol la ti do.